batizado Galeão 340 nível via Bridge, Pesuru 1-0, decola da 1-0, curva à direita, saída da Euleda e depois voa para o som Bridge. Aciona 50-50, controle frequência 20-8. Batizado Galeão 340 via Bridge, Pesuru 1-0. Decolagem pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Brigue, 5050, transponto 208, ponto de saída, web 973. 1-0 para o táxi. Está autorizado o táxi, via Pátio, Índia, da Ponte Pera da 1-0, chame torre 1895 a decolar. Ok, Pátio, Índia, Ponte Pera da 1-0, 1895. 118, pode confirmar? 2-1, bom dia, tem 8-1-0-1, próximo ponto de da 1-0. Autorizado, 8-1-0-1 na linha A e decolar, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 8 mais. Livre A e decolar da 1-0, tem 8-1-0-1. Salvador, a GNR 62, 5 no posto 1-1 para o posto 10 em acionamento. Autorizado, chame táxi. Entendeu que está autorizado, 62-5-1? Correto, autorizado, pushback, acionar, chame táxi. 8101, decola os 49, controle 20, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia. Está 8101, decola da Rael. 8101, bom dia. Contato radar, sobre manter 400, boa letra. 400, boa letra, então 8101. Avando Leda, curva pela direita, na 8101. Salvador, está 8101, solicita o voo bridge da presente. Guarda. Alfa Yankee November, precisa. Solicita a autorização de reboque do pátio 3 para a ponte número 3. Está autorizado iniciar o reboque, chame para ingressar no pátio 1, ok? Então, 8101, está autorizado direto o bridge. Autorizado direto o bridge, está autorizado. Próxima bridge será desvio. Chame no ponto de espera pronto para decolagem, via Pátio Índia. A torre chame em 1895. Agora a torre 1895 no ponto de espera 990, via Pátio Índia. Web 9731, pitback de acionamento, ele está na remota 12. Você é 31 da Web, qual é a ação aqui? Só lá, reporte para vaga. Condenação, cliente, obrigado, 732. Salvador, bom dia, 6259 Xanel, se aproximar um ponto, espera da 190, pronto. 0625130, linha de colapso no 0, vento 040 graus, com 059, o altímetro agora no 0 no 0. 1010, tem nível de decolagem da 1-0, acionera 6251. Oito um zero um, chama Recife, ano 251, alterna 1-3325. 9M na escuta? Alfa, 9M na escuta. Confirma a posição que irá parquear no pátio 1? Posição 3. Certo, mantém a posição no pátio 3, aguardando instruções, ok? Ok. Recoro. Controle Salvador, bom dia, Genero 6251, decolado da Euleda. Genero 6251, bom dia, contato radar, sabe, mantém 360, boa Leda. 360, direto Leda, grato, 6251. Web 9731, acionado com 2 a bordo, 3 horas e 48, alternando galeão. Firmando 02 a bordo, galeão 348. Ah, confirmo. 9731 da Web, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1 e táxi Índia. O altímetro 1010, 10, 10, reposto pronto no ponto de espera. Utilizado a Tati Índia, na ponte de espera da 1-0. Confirmando a alternada, é Guarulhos. 7 Guarulhos, então, alternada. Galeão de Estrela. Obrigado. confirmar que novembro está autorizado até o gate 03 em reboque. Reporte no terno, Alfa Yankee November. Alfa Yankee November. 3-1, autorizador lineário, decolar, pistão 0, vento 040 graus, com 04 nós. Autorizada NEC, decolar, pistão no 0, é decolar. Janela 251, nós chamamos agora o centro Recife, 125, décimo alto, 1 alterna, 133, décimo 2. Para o centro, 25, 133, 25, vai chamar o 625. Pode chamar o controle, Zé? 9731, sua decolagem foi ao 04. Chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Web 9731, decolado da ilha da El, passando agora 2400. Objeto 9731, contato radar na decolagem, tudo para o nível 340 na saída da El. Após, laser direto para ele. Atenção 340, após laser direto para o 973, já pode uma laser estar presente? Autorizado direto laser. Laser, obrigado, 9731. Salvador, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa Delfim, aqui November, e grato também pela colaboração. Jet 9731, nós chamamos agora o centro do Cifre, 125.1, alterna 133.2. 251, alterna 3325, Jet 9731, bom dia. E o 5973, bom dia, sem identificação, desça para 2 mil pés na chegada à Mare, ajuste da altimetria no 0, no 0. 2 mil pés na chegada à Mare.